autorizado o procedimento. Voo 972, com tempo. Voo 972, chama a torre 1 no 895. 3895, obrigado. Voo 975. Voo 970, chama Recife, frequência 12685, alterna 12545. Oi, tá bom, eu poderia confirmar para o 1170? Uno 170, 12685, 12545. Positivo, 2085, 23545, pô. Corre, Salvador, vou no 972. Vou no 972, vou no 4372. 4372. Com 972, pouso autorizado, pistão no zero, ventou no 00 graus, com 119, altímetro no zero no fim. Oi, tio, tá de pouso, voo no 972, pistão no fundo hotel. 2713, desceu para 2500 pés, procedimento autorizado, reporta estabilizado. Para 2500, reporta estabilizado, 2713. Boa noite, é Portugal, 024 Heavy. Oh. Boa noite, é Portugal, 024 Heavy, era para ser 330, information Bravo, QNH 1015, request clearance to Lisbon. So 024, confirm position. On the apron 11, 1-1. Papa 084, call receive center 126.85, you can enable 125.45. Okay, switching 126.85, enable 125.45, Papa 084, bye bye. Livre direito, chão só 219, igual 1972. 972, entrou? Golo 972, boa noite, autorizado táxi de Alfa, mantenente da Juliette. Autorizado táxi de Alfa, mantenente Juliette, Golo 972. 0 alterna 1288. 1260, alternando 1288, obrigado, bom serviço. 2228. Cordeiro 372. Boa noite, é a Postcão Lesbida do Paul Heavy. Brasil 84, boa noite. Could you confirm the flight level request? Flight level 350 initial. 350, Roger, stand by. Obrigado. Pouso autorizado, pistão no zero, ventão no 00 graus com 99, altímetro no 0 no 4. 7 ali o pouso do 17 no 3. Voo 972, mantenente da Juliette. Mantenente da Juliette, voo 972. Voo 228, a senhora identificação de chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. Autorizado, o gol do 1228. 127, 13, no solo 34, livre direito, chance solo 121, um decimal 9. 219, 27, 13. 150, tá pronto, tá? 166, bordo, 3 horas e 30, alternando o caminho. 9510, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 4, no voo. Táxi, eu posso ver, tá, 0, parte 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4. Azul 2713, livrando na eco. Azul 2713, autorizado táxi de Alfa, quilo, parte 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, 2713. Voo 9972, tem passagem ao Arroz da Tan, após o ingresso de Juliette, portão de número 7. Vai dar passagem ao Traço da Tan, após Juliette, portão 7, voo 9972. Zero 4, ready to pop. Portugal 084, cleared to Lisboa Airport via Upper Zulu 10 after according to route plan, flight level 350. Take off runway 10 with left turn, UCA departure, Zipar transition, Skolk 5043, Salvador departure 120.8. Okay, clear to destination, Lisbon, Upper Zulu 10, then flight plan route, initial flight level 350, runway 10, in use for departure, left turn, our departure is UCA with depart transition, stock 5043, and departure 120.8, there Portugal 024 heading. Portugal 024, read back correction. Call me when ready to push back and set up. Will do, Portugal 024. Salvador, boa noite. 950, pronto, ponte zero, cano zero. 50, ali mantendo zero. Mantendo zero? No zero, a linha decolada 1 no zero, vento 1 no zero graus, com 9 nós. 590, decolado aos 3 nós, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, 9590, decolou, passa 1300. Para controle? É o TAM 9590. TAM 9590, contato radar na decolagem saída da EL, sub e mantenha o 360. Afirmativo, pode voar Leda ou da EL? Autorizado por hoje Leda após 2000, TAM 9590. Leda, sim. Plano 228, sem restrições para 2500 pés, o ajuste 1014, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2500 pés, 1014, chama estabilizado, autorizado o procedimento, 228. Fogo 9276, senhora identificação, autorizado Serra Vitor 366, descendo sem restrições para 2500, ajuste na 0-4. 366, Autorizado. Zero sete quatro, chegada da Mari, desse mantenha 050, ajuste 1014. Nível autorizado para descida para o 9276? 050, o 6074. O Gol 9276 confirmando, descida para 2500, ajuste 614. Para 2500, 9276, 2500, 1014. O chamamento é 074, 050, ajuste 1014. Afirmo, nível 050. Estão 9590, chama o centro de Recife em 128, decimal 35. 2835, bom. 1228, estabilizado. Torre 1895. 1895. Salvador, boa noite, Gol no 228. 228, boa noite, recorte 372. Chama 372, 222. Coluna 228, passando o CA Líder 372. Coluna 228, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 9 nós, altímetro no 04. E pouso pistão no zero com 0 no 4, Coluna 228. 228, solo 50, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Localizado 219, 222. Luna 228, boa noite, autorizado táxi, vem Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, boa 222, atente ao sinalizador, vem lá. Azul 4062, o senhor identifica a chegada a Mário e você mantém o nível 050. Azul 050, até mais. 074, desce para 2500, é o procedimento autorizado. Forma ajuste na 014, reposta estabilizada. Xanamé 074, reduzir velocidade para 1709. 74, copiou? Ah, 59, 2 horas 7 milhas, cruzando 13.500, a descida para 2.500 pés, com 199 One Speed, um Boeing 737. Boa 9276, completo procedimento com a torre em 118 decimal 95. Port Gold 024, clear to push back and start up, come back to taxi. Clear to push and start, I call this for taxi, Port Gold 024. Port Gold 274, torre 1895. Para a torre. 6074. Gente, reporte o 372. Como 00 graus com Ituna. Dois sete meia no solo 01, no livre direita, chame solo 121 decimal 9. Azul 4062, decifra 2500 pés sem restrições, ajuste no 04, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Segunda lei, 2500 sem restrições, ajustado no 04, reporte estabilizado. M074, pouso autorizado, pistão no 0, ventou no 00 graus, com no 09, altímetro no 0 no 4. Nada, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Bono 592, a senhora deixa a pressão chegada na área e se mantém o nível 050. Portugal 024, request taxi. Portugal 024, approve a taxi on holding point runway 10, via main apron, then taxi to India. Holding point tower 118.95, altimeter section 1014, Bravo. Okay, clear to taxi to holding point runway 10 via main apron, India. On the holding point, speech tower 118.95. Copy QNH 1014, Portugal 024, obrigado. 6074, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Salvador, 4012 estabilizado. Azul 4062, torre 2895. 2895, 4062. Salvador, uma boa noite. Azul 4062 estabilizado na RNAVE da Pistão Zero. Azul 4062, reporte 372. 372, 4062. Bravo Quebec, boa noite, prossiga. Que bravo Quebec, confirme a posição do Patuno? Solicita reboque do Patuno para o Pat 3, abaixo para o início, Mike Bravo Quebec. Boa noite, Portugal 024, maintain position, holding point. Maintain position, holding point, Portugal 024. A 2, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus com 109, altímetro no 0 no 4. Primeiro pouso, na pistão 0 com ajuste no 0 no 4, azul 4, 0 menos. Eu não tenho instruções para 2.500, o ajuste 1.014. Para o Serra Vitor 366, para 2.000 pés de 1.014, obrigado. Prazer. Corrigindo 2.500 pés, o 1.502. 2.500 pés, Serra Vitor 366, 1.014, obrigado. Prazer. 8868, Aracaju, prepare Puca, Jamo Caju, aguardando o Popper, boa noite. Boa noite. 868, por gentileza, faça um check rádio, intensidade 1. Trocar o equipamento, tá melhor agora, né? Afirma. Então, Mike Bravo, Quebec, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no PAT 3. Pronto, cópia. Boa noite, 868, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 120, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5025, controle 120, decimal 8. Gol 868, aprovado Aracaju, nível de gol 230, via Golf 677. Reclama da 190, curva esquerda, após a subida Puca, Jamo, Aracaju, 5028, controle do estado. É o gol 898. Gol 898, corrigimento correto, no 5, reporte pronto para o Puxa Beca, acionamento. Ok, está no 5, vai chamar para Puxa, acionamento, gol 898, obrigado. 219, Azul 4062, boa noite, autorizado táxi via Alfa, mantenha o estado de bilhete. Boa noite, via Alfa, CS 4062. Four cleared for a lineup and takeoff runway 10, wind 100 degrees with 8 knots. This lineup and takeoff runway 10, approach Dallas 024. O 4062 reautorizado, Alfa Kilo Pátio 3, posição prevista 2 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3, 2 Romeu. O gol 9044, chegada Mari, desse mantenho 0. Airborne at 15, call departure 10.8, have a good flight. Meeting 10.8, Dallas, boa noite, até a próxima. Chega da Mari, desse mantém o nível de voo 050-9044. 050, chegada Mari, voo 9044, informação Ava de Conf de São Paulo. O Gona 592, chama a torre em 1989. 395, obrigado. 392. Salvador, boa noite, é pessoal, Ciro do Forev, próximo estado. Ciro do Rio de Janeiro, Raider, confiante do Anticorp, quadro M5-9-2-7-0, pouco de parte. Boa noite. climb level 270, pick a departure, call 0. Climb and maintain flight level 350. Confirm, call 024, level 350. Confirm. Climbing 350, call 024, pick a departure. Reporte 372. Reportar 372, quando o signo 2. Paulo Salvador é o Mike Bravo Quebec. Prossiga, Mike Bravo Quebec. Última forma aí, posição final do rebote, a posição 14, da revolta do Brasil. Gente, 14, Mike Bravo Quebec, confirme se já está coordenado com o Espero. Afirmativo. Cliente, reporte no término. Prossiga, 4062. Acabou de chegar aqui, boa noite. Gente, 4062, boa noite. Boa noite. 92, pouso autorizado, pistão no 0, ventou no 00 graus, como 09, altímetro no 0 no 4. 0 no 4, autorizado, pouso, pistão no 0, vou no 592, obrigado. Mike Bravo, Quebec, término do reboque, boa noite, frequência livre. 9-2, Solo 2-1, livre à direita, chama-se Solo 1-2-1.